Observar a cúpula invisível entre o céu e o enorme lego de betão. E assentir-me um inquilino passageiro desta pensão de uma estrela perdida na imensa cidade negra a que damos o nome de universo. Curiosamente parece que é o único sítio que temos para passar a longa noite que nos espera. E é aí que eu saio para apanhar a frequência, como que a comer um ponto e a cagar um verso, no meu prisma a encaixar, provavelmente no de outros feito um filósofo de merda. Mas a vida é isso mesmo, um monte de gente a fazer conta que se entende e ninguém sabe dizer o que viveu. Por isso nos pedem que caminhemos alegres para o precipício sem questionar, porque estaremos sempre longe, mas longe rapidamente fica perto e perto rapidamente passa por nós. Eu não quero mandar-te para baixo, mas eu sei que me entendes. Tu também tens medo de morrer, toda a gente tem. Só que normalmente invocamos nomes de problemas para nos convencermos que estamos ocupados a resolver uma situação importante quando não tem importância nenhuma. Entretanto, o tapete rola e nós irritamos com inevitabilidade. E nos nossos sonhos dizemos: torna-me imortal, torna-me imortal. Eu não vou aguentar deixar de existir. E aí?